vagava pelo mundo, sem Deus e sem salvação. Não tinha paz nem um segundo dentro do meu coração, trazendo um fardo tão pesado de pecado e de dor. Mas Cristo foi crucificado para salvar o mais vil pecador. Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste, a minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração. Ao triste arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação. Ao pé da cruz eu fui caindo, depois de tanto pecar, os meus pecados ouvindo, Jesus me quis perdoar. Encheu minha alma de canto e aos astros levou. Em gozo tornou meu pranto maravilhoso. Senhor, eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste, a minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvo.